Senhor, se unem-nos, ó ser, duas almas e dois nobres corações, pelo amor e afeição, querem já viver sempre juntos na paz ou nas aflições. Abençoa, Senhor, esta santa união, dando graça e favor, faz-a prosperar na alegria, na fé, na consagração e este amor verdadeiro vem confirmar. Se faz cheio de vigor do caráter cristão, base principal da vida feliz, uma união de amor, o mais forte, o maior laço conjugal. Abençoa, Senhor, esta santa união, dando graça e favor, faz-a prosperar na alegria, na fé, na consagração e este amor verdadeiro vem confirmar. Criaste, Senhor, para o nosso bem a união que adorna esta vida aqui, de uma união muito feliz, quantas bênçãos vem a família dos teus filhos, glória a ti. Abençoa, Senhor, esta santa união, dando graça e favor, faz-a prosperar na alegria, na fé, na consagração e este amor.